O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal firmaram nesta quinta-feira, 16 de novembro, um aditivo ao acordo preliminar firmado em janeiro deste ano com as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil. As empresas foram responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrido em novembro de 2015, no município de Mariana. O aditivo prevê a disponibilização de assessorias técnicas aos atingidos de toda a bacia do Rio Doce, bem como a realização de um diagnóstico dos danos socioeconômicos. O promotor de justiça André Sperling, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG, dá mais detalhes sobre o aditivo. No âmbito do eixo socioeconômico, com a assinatura desse aditivo ao termo de ajustamento de conduta que havia, fica garantido para todos os atingidos assessoria técnica ao longo da bacia e no litoral do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando, inclusive, nessas regiões que fora de Minas Gerais, mas trabalhamos na bacia toda e no litoral do Espírito Santo. A ideia é que nós vamos ter, no mínimo, 15 assessorias técnicas, no mínimo. Mas o Fundo Brasil de Direitos Humanos e a Fundação Getúlio Vargas, que vão estar a campo trabalhando, que são dois peritos que vão ser contratados para fazer esse trabalho de levantamento de danos e, ao mesmo tempo, fazer a mobilização social, realizar audiências públicas e contratação das assessorias técnicas, isso vai ser decidido, a quantidade de assessorias técnicas, em campo. A gente fez um mínimo, mas pode ser que ocorra a necessidade de ter mais. Pode ser que um território não queira ficar junto com outro e aí tenha que haver uma outra assessoria técnica. Mas, basicamente, o que é assessoria técnica? São pessoas com conhecimento técnico, aí nós falamos advogados, engenheiros, psicólogos, assistentes sociais, engenheiro agrônomo, de confiança dos atingidos, que serão contratados para fazer esse trabalho. Então, é uma equipe que vai ser contratada para fazer esse trabalho de assessoria aos atingidos. Eles são de confiança dos atingidos e eles vão fazer a interlocução dos atingidos com os responsáveis pelo dano. Então, determinada região, por exemplo, precisa de um reassentamento. Quem que vai fazer o projeto de reassentamento? Pode até ser um terceiro, mas esse projeto vai ser feito com base no que os atingidos entendem que deve ser feito, mas os atingidos vão ter o empoderamento, eles vão estar junto com o engenheiro, com o arquiteto, para que esse projeto possa sair. Ou um projeto que a gente imagina, por exemplo, onde teve o modo de vida alterado, a pessoa era pescadora artesanal e agora não consegue mais exercer. O que ele quer fazer agora? Como que ele vai viver? Isso vai surgir junto com a assessoria técnica e a assessoria técnica depois vai fazer interlocução eventualmente. Então, nesse aditivo que foi assinado, basicamente a gente não é só um reconhecimento desse direito, mas esse aditivo tem também os princípios de como isso tem que ser feito. Então, tem princípios e garantias de direitos humanos e de tratados internacionais que nós trazemos agora para dentro desse acordo, né, que tem que ser respeitados. Então, não importa qual seja a assessoria técnica que seja contratada ou que seja escolhida pelos atingidos, ela tem um norte para trabalhar, que é o norte dos respeitos aos direitos humanos e da reparação integral do dano. Então, o que a gente fala que é reparação integral? Reparação integral é aquela reparação que não é só financeira. Tem o lado moral, tem a ideia do projeto de vida que essa pessoa quer ter ou pretende ter. Então, é muito mais do que uma reparação financeira. É reconstituir a vida dessa pessoa que teve a vida abalada pelo crime de Mariana. O acordo ainda estabelece que seja criado um fórum de observadores de natureza consultiva com uma das instâncias de participação e controle social. O objetivo é acompanhar os trabalhos e analisar os resultados apresentados pelas duas entidades contratadas. O fórum será composto por pessoas atingidas, representantes da sociedade civil e de povos e comunidades tradicionais atingidos pelo rompimento da barragem. O acordo prevê ainda que sejam realizadas, no mínimo, 15 audiências públicas nas regiões de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal, Belo Oriente, Governador Valadares, Resplendor e Aimorés, todas essas em Minas Gerais. No Espírito Santo, as audiências serão em Baixo Gandu, Colatina, Linhares, Distrito de Regência, Distrito de Povoação, Distrito de Barra Seca e Aracruz. poderão ser feitos ajustes nas localidades a partir de uma avaliação técnica conjunta entre o Fundo Brasil e os Ministérios Públicos. Com relação aos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, o aditivo estabelece que, nos termos do que é previsto na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, as reparações aos danos que sofreram sejam sempre precedidas da realização de consultas prévias. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.